Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam na Boa Nova. O anfitrião é Pedro Oliveira e então tenho muito gosto em levar-vos aqui, enfim, conduzir-vos aqui a um mundo de fantasia. E este mundo de fantasia que a Rita Red Shows nos proporciona, e eu por acaso recordo-me aqui a conversa que tivemos em 2008, quando o lançamento do Golden Era, e agora, no relançamento de Lights and Darks, um ano depois ele é relançado e com alguns extras de um DVD, de que já iremos falar sobre isto, vem-me à memória uma paródia do Bolsonaro, que dizia porque é que eras ladrão, e ele dizia que a bastante ao meu pai que era polícia. E lembrava-me do que falávamos na altura com a Rita Red Shoes, por causa do Red Shoes, sapatos vermelhos, e seria para chatear o pai, que é sportinguista. Bem-vinda de uma vez mais aqui à Boa Nova, Rita. Muito obrigada, é um prazer. Numa altura que, antes de mais, temos de dar os parabéns, fez anos há poucos dias, pelo que recordo. Portanto, não, vou fazer. Vai fazer ainda? Portanto, vou fazer. Então, falta pouco. Então, pronto, não vamos desejar os parabéns, disse que. Isto numa altura em que está uma semana que vai à FNAC tocar, apresentar esta reedição do Lights and Darks, mas recordamos aqui que em junho do ano passado, ao apresentar no Art Club e na Orla Magna este álbum, foi muito ovacionado. Pronto, e lembro quando entrou para o Top Vendas Nacional, creio que atingiu logo o segundo lugar no Top Vendas, na semana em que entrou. Sim. E estávamos isto em 14 de junho, portanto, um ano atrás. Um ano depois, porque a necessidade de reeditar este disco e, enfim, de o melhorar? Melhorar quando melhorar é acrescentar-lhe competências. Eu senti esta necessidade de fazer. Não sabia que iria ser exatamente uma reedição, um ano depois e com as coisas que vêm na reedição, mas eu sempre senti em relação a este disco que havia uma data de histórias e uma data de pormenores por trás, portanto, na construção dele, que eu gostaria de um dia conseguir partilhar com o público que tinha comprado o disco e que, enfim, que segue a minha carreira de alguma forma. Porque, de facto, e em comparação com o meu primeiro disco, esta construção dessas canções, deste conjunto de canções que deu origem ao Lights and Darks, vem de uma data de sítios que eu consigo identificar. Portanto, não consigo dizer esta canção vem deste livro ou vem desta imagem, mas consigo identificar uma data de referências e de coisas que tenha passado e vivido e, enfim, absorvido, que me levaram a escrever o conjunto destas canções. E, portanto, e muitas dessas coisas têm a ver exatamente com livros, com viagens que eu fiz, com discos que eu vi, com histórias que se foram passando ao longo dos mais ou menos 6 meses de composição do disco. E, portanto, como é um disco com muitas histórias por trás, achei que para quem conhece o disco e para quem o ouve, seria interessante ver esta partilha da minha parte com estas pessoas que de repente ficavam com uma outra visão do disco e, portanto, passariam também a fazer parte do processo que levou à criação dele. E pronto, e sempre disse às pessoas que trabalharam comigo que seria interessante fazermos qualquer coisa em torno desta ideia da partilha do que está por trás do Lights and Darks. E, portanto, a coisa foi-se construindo na minha cabeça de como é que eu iria fazer isto. Inicialmente, achei que poderia ser curioso mostrar as maquetes, não é? Portanto, as primeiras gravações das músicas que eu fiz em casa. Depois fui ouvir as maquetes e achei que se calhar não tinha assim tanta piada para as pessoas. Portanto, foi assim um processo de crescimento até que cheguei à conclusão que se calhar o que faria mais sentido e seria mais interessante também seria fazer um documentário onde eu narro mais ou menos aquilo que me levou a escrever as canções, enfim, alguns dos processos, como é que eu trabalhei, como é que me trabalhei, os convidados do disco, o processo de estúdio e também, além deste documentário que vem na edição especial, a oportunidade de dar às pessoas também 5 versões de 5 das músicas do disco, mas também nesta perspectiva caseira, não é? Eu sinto que esta reedição é como se eu abrisse as portas da minha casa e mostrasse às pessoas, olha, foi isto que eu pensei, que eu vi, que eu senti em relação a este disco. E, portanto, as versões das músicas também são, nessa perspectiva, foram gravadas de uma forma muito simples aqui em casa, nem sequer fui a estúdio, e são aproximadas daquilo que foi o processo de construção delas, portanto, o mais simplificado possível. E tanto a canção, em vez de dizer de mil e um arranjos como no disco, é às vezes só com um instrumento e com voz, e portanto tem essa perspectiva muito despida das músicas. E portanto esta reedição, passado um ano precisamente, é um bocadinho também este festejar do disco, não é? E das coisas que têm acontecido até aqui, e também esta partilha com as pessoas, que eu acho que acaba por ser, pelo menos da perspectiva que tenho tido, acaba por ser uma partilha interessante para elas, não é? De saberem como é que as coisas se passaram, porque às vezes as pessoas só chegam aos discos e sabem, não têm conhecimento de como é que as coisas se processam, não é? E portanto eu neste disco achei que fazia sentido partilhar isto. Return to this life so soon, 'cause love is their new her. Their hearts are stuck. Well, maybe that's what love means. I love you. She loves you. And he loves me too. I love you. She loves you. And he loves me too. So all alone, become jealous of them too. I don't know what you were thinking of, but the silence makes me feel blue. I count the days just to see you smile, and that's all I want for true. I'm not asking you for a home, I just want a honeymoon with you. Essas imagens corresponde àquilo que tem sido a tendência das pessoas de procurar associar uma imagem à música, não é? E isso reveste-se não só no DVD como nos seus videoclipes, e nomeadamente podemos aqui pegar no caso do Bad Lila, um trabalho do Paulo Furtado. Esse engrandecimento com a imagem corresponde de facto à sensação de que as pessoas querem associar uma imagem à música? No meu caso, eu não sei, quer dizer, provavelmente sim, as pessoas rapidamente fazem essa associação. No meu caso é quase uma coisa intrínseca. Eu costumo dizer que eu faço música na minha cabeça quase por imagens, não é? Em vez de ser por sequência de acordes, estar a pensar em mi maior, sol maior. Consegue sonhar acordes, não é? Exato. É um bocadinho, sei lá, parece uma imagem qualquer na minha cabeça e eu vou à procura de ilustrar sonoramente essa imagem que me apareceu. E, portanto, para mim é mesmo uma ligação direta. e às vezes até a explicar aos músicos quando tento, enfim, partilhar, olha, eu gostava que isto soasse assim, ou sabe, dou imagens, o que é obviamente subjetivo para cada um, mas de facto eu faço música e vejo música muito assim, é como se eu visse música, não é? E portanto a mim sempre me fez sentido, desde o início, desde o primeiro disco, que esse lado imagético estivesse sempre presente em relação às canções. E eu acho que isso acaba por não toldar nem diminuir a imaginação de quem está fora, uhum. Porque às vezes até, sei lá, acontece, há vídeos que as pessoas dizem, bem, eu não era nada disto que eu imaginava para esta música, mas a mim faz-me sentido mostrar esse lado, porque há artistas que podem não funcionar tanto assim, no meu caso funciono como música assim, de gostar e de ter mesmo esta necessidade de associar imagens para a construção melhor e mais amplificada da história daquela canção. E, portanto, é uma coisa muito imediata para mim. Um conjunto de histórias. Sim, sim. É assim que vê o Lights and Darks, à semelhança do que tinha sido já o Golden Era? É, eu acho que de facto, sim, são conjuntos de histórias. Eu acho que, provavelmente, eu funciono muito assim e os meus discos futuros, se calhar, irão sempre funcionar dessa forma. Porque, realmente, eu nas canções canto histórias, é isso, canto personagens, canto situações. E, portanto, acho que não sei fazer música de outra forma, se não dessa. E, por exemplo, há pouco a falar do Bad Lyla, e aí está um bom trabalho do Paulo Furtado, que a quem pessoa via, desejamos já aqui, desejamos os parabéns. Sim. E creio que está muito bem conseguido. Está. E algo diferente dos seus trabalhos anteriores, não é? Um bocadinho há Paulo Furtado. Sim. A realidade é esta. Infelizmente, em canal aberto, pouco há que mostre estes trabalhos. Quer estes, sim, quer os anteriores deste álbum, porque não há sítio para os videoclipes, vamos dizer assim. Não é uma frustração para uma pessoa que investe tempo e dinheiro, né, na produção de um trabalho destes e depois, se não for via YouTube, provavelmente não chega às pessoas. É, isso é uma frustração, não posso esconder que não seja, porque de facto nós nos nossos canais, até o tempo para a música, e mesmo assim vão-se fazendo alguns esforços, mas eu acho que insuficientes, mas não há muito espaço para a música, não é? Programas, sim, de música, acerca de música. Sim, há em frames de 30 segundos associados a uma telenovela. Exato, exatamente. E, portanto, ficamos por aí, o que acaba por ser uma coisa muito redutora para o trabalho de um artista, não é? Se calhar as pessoas só conhecem um bocadinho da música que passa, eventualmente, numa telenovela, ou, enfim. E claro que por trás desse trabalho todo existe, enfim, uma história imensa, existe um disco, existe um percurso que realmente passa muito ao lado das pessoas e sobretudo para o público menos atento, não é? É muito difícil chegar a essas pessoas que se calhar, conhecendo, até se interessavam bastante mais pelo trabalho dos artistas, mas que não tendo acesso e a televisão não dando essa oportunidade, fica, enfim, coxo, não é? E claro que eu sempre fui muito teimosa com esta questão dos videoclipes, por gosto e porque acho que é uma associação muito feliz, normalmente. Eu sou fã de videoclipes de inúmeras bandas e artistas e ajudaram-me também na construção de uma data de, enfim, de estéticas e também a gostar mais ainda do trabalho dos artistas, porque de repente se desdobram, a criatividade deles se desdobra para outros universos também. E acho que isso acaba por ser, enfim, frustrante, no meu caso, que ainda por cima tenho uma data de videoclipes e também fiz questão mesmo com a primeira edição do Lights and Darks, uhum, de haver um DVD onde vários realizadores portugueses ilustraram à sua maneira, com a sua linguagem, as minhas canções e, de facto, só as pessoas que tiveram acesso a esse DVD é que puderam ver essas imagens e essas histórias construídas por essas pessoas e das quais eu me orgulho imenso e que tenho, de facto, essa frustração de não poder partilhar assim um bocadinho uma escala maior com o público. E pronto, e no caso também do vídeo do Paulo em relação ao Bad Lyla, que vem precisamente nesta edição, foi um dos realizadores que eu convidei para fazer o pequeno vídeo, que acabou agora por ficar como videoclipe, por ilustrar tão bem a música, é pena, de facto. Eu acho que quando as pessoas chegam às vezes ao YouTube e conseguem ver o vídeo, tenho muito feedback positivo em relação ao vídeo. Portanto, eu acho que é mesmo uma questão de desconhecimento, e porque, enfim, não temos espaço televisivo em que isso possa ser mostrado, que é uma pena. Para quem nos possa dar a ouvir e eventualmente não fez a busca ou não se apercebeu, na nossa página está lá o link, portanto é só abrir e ver. Lá está o acesso ao You Should Go, ao Catarina Vansol, e então também ao Bad Line. I'm a simple woman looking for her man. I think he's upset 'cause I slept with his friend. My heart is too honest, so I can pretend. I can believe what I did to my man. My father once told me that I was too wild. He said it wasn't possible to get me to smile. I did to my man. La la, you silly girl. La la, I'll catch you with a pearl. La la, it's time for you to grow. La la, you'll end up with a gigolo. No, no, no, no, no. Myself when they cast me their spell. Hell, I know that it's hard for you to understand, but I'm just a girl full of love. To tell you what he's done to me. I kiss him all time asking for clemency. Boa Nova, um mundo de emoções. So he can't be good to this is cruelty. Can you believe what this man done to me? You see mine. Página na internet, redshoes.com, muito interativa, muito colorida. Sim. E onde até faz, enfim, gáudio de mostrar precisamente esses vídeos e muitas fotos, portanto. Sim, o meu site tem os vídeos todos e, enfim, e vai tendo informação que vai havendo em relação às coisas que vamos fazendo, mas mesmo assim, pronto, lá está, as pessoas têm que ir à procura, enquanto na televisão às vezes uma pessoa está sentada, até está só a fazer barulho, mas se houvesse esse espaço de antena, eu acho que as pessoas teriam também uma outra visão de muito do trabalho que é feito cá em Portugal e que é desconhecido completamente. I go to church, I must be forgiven. Deep in my heart, I know I'm a sinner. I look for love and for the blessing of the Virgin. Could you care less Rita Redshoes tem tido, enfim, um ritmo mais frenético desde o Golden Era, não obstante já vir da música bastante antes, mais dos Atomic Bees, portanto, mas já vinha antes disso. Mas quando digo frenético, mais recente, é porque entretanto foi participando com outros autores, nomeadamente no álbum Fémina do Legendary Tigerman, portanto, o Paulo Furtado, que aliás soubemos agora também, está em nova de estúdio para gravar com os Reagan, portanto, o quarto álbum. Uhum. Essa participação no Fémina, o que é que trouxe à Rita Redshoes? Bem, eu fiquei muito orgulhosa de ser uma das convidadas do disco do Paulo. E isso aconteceu já há 3 anos atrás. Uhum. E o Paulo, aqui na Boa Nova, portanto, na posição em que está agora, teceu as melhores considerações para a sua participação e não só. Sim. E foi, para mim foi um enorme orgulho quando o Paulo me ligou a convidar, portanto, para participar no disco e me explicou o que é que queria ser o disco, não é? Queria ser basicamente um disco de duetos com senhoras portuguesas e não só. E eu fiquei obviamente orgulhosa de ser uma das pessoas que o Paulo se lembrou de convidar e poder estar num disco que eu acho que é fantástico. Todas as canções são absolutamente admiráveis e com vozes admiráveis e com mulheres com percursos muito particulares e muito fortes. Portanto, para mim é realmente uma honra poder constar no Fémina com duas canções. Uma delas é uma versão que, curiosamente, eu já tocava antes até do Paulo me fazer o convite, que é o Lonesome Town. Uhum. E que eu sempre fui uma apaixonada por aquela música e, portanto, acabei por cantá-la na altura da tour do Golden Era, cantá-la ao vivo. Era uma das versões que eu fazia. E o Paulo, curiosamente, queria gravá-la já no Fémina e não sabia que eu a tocava ao vivo, até que foi um concerto meu. E pronto, e deparou-se com isso. E então disse: bem, então temos que gravar mais o Lonesome Town, porque era uma das canções que eu tinha imaginado para o Fémina. E, portanto, acabei por gravar essas duas canções com o Hey Sister Ray. Que é um original, e foi um processo muito, para mim, muito enriquecedor, quer a parte de estúdio, quer trabalhar com uma pessoa com a qual eu não tinha tido contacto até ali, porque noutra participação, por exemplo, com o David, tinha sido um trabalho muito mais longo, não é? E diferente, porque eu tocava todos os dias com o David, todos os concertos. Aqui não, foi mesmo um encontro de perspectivas musicais diferentes e novas, e foi muito curioso o processo de trabalho e depois também todo o outro lado da digressão com algumas das cantoras que participaram no disco, e isso foi muito curioso porque realmente era um camarim completamente ao contrário do que é costume, que é só homens, ali era só mulheres. E então isso tem uma piada e é mesmo diferente. Tem nuances diferentes. Terá nuances, imagino. Sim, é muito diferente. Um camarim cheio de roupas e vernizes e sapatos. E enfim, as conversas são completamente diferentes. O ritmo é completamente diferente. E portanto, isso foi tudo muito engraçado e muito, enriquecedor de viver. Porque até agora, sim, tinha sido ao contrário. Era eu a única mulher dos camarins, normalmente. E ali foi completamente invertido essa realidade. E tendo todas essas, também todo esse talento dessas mulheres todas, cruzar-me com ele e ver e partilhar, e foi tudo muito, muito bom para mim. Foi ver outras pessoas, a maneira como elas trabalham, a maneira como elas fazem as coisas, como pisam um palco, como lidam com as ansiedades, tudo isso é sempre muito, muito rico. E de facto fiquei muito contente e aprendi imensas coisas com esta participação também. E foi para mim foi ótima, uma experiência muito boa. E há aqui um abrir de palcos, nomeadamente ir até França. Exato, sim. Também me proporcionou a possibilidade de ir com a Claudia F, dos Micro Audio Wave, uhum. Também fazer duas tours em França, por uma data de terras francesas. Também foi muito curioso ver o público e como reagia, não é? Porque o Paulo já o conheciam, mas como acabaram por reagir às nossas participações e como estavam habituados a ver apenas um homem, agora ter de repente duas cantoras com ele, mas correu tudo muito bem e eu acho que o público ficou ainda mais fã do Paulo e abriu também algumas portas para, por exemplo, para mim, que em princípio meus dois discos vão sair em França, em setembro. Ah, são ótimas e fui, entretanto, também lá fui a um festival há pouco tempo ao Europa Vox com o meu projeto. E portanto, enfim, acho que foi muito bom, tem sido muito bom para mim, porque também aberto as portas para, enfim, para mim, para um percurso mais internacional, sobretudo em França, e isso é ótimo. É preciso alguém sempre que abra uma porta, né? Que esteja à frente e que de algum modo encaminhe. E o Paulo, neste caso, é das pessoas, se não a pessoa, que mais, enfim, mais caminhos e portas tem aberto a pessoas, não é? Não é só a mim, a outras pessoas portuguesas, sim, sim, outros artistas portugueses. E de, porque realmente de Coimbra, tem... enfim, Paulo, nosso quase conterrâneo, né? De Coimbra, então tem acontecido isso bastante. Curiosamente, nós na primeira conversa que tivemos aqui, já lá vão três anos e qualquer coisa, falámos de uma banda de Coimbra que na altura a Rita disse que ia procurar saber, agora provavelmente já conhece, a Jigsaw. Sim, sim, sim, sim, sim. Aí está outra banda que tem andado bastante por França, não é? Sim, sim, exatamente. Eu acho que cada vez mais isso é uma coisa muito, muito boa e muito importante. Estão a abrir-se alguns caminhos para os artistas portugueses, porque realmente quando eu chego lá fora, mesmo quando estou na Suécia, assim, aquilo que mais as pessoas conhecem, e não é muito, sabem que existe o fado, e associam-no a Portugal. Mas mais do que isso, acham que se calhar nem existe rock, nem existe pop, não existe mais nada, o que é um erro, não é? Porque existe, obviamente. E portanto ficam muito surpreendidas quando de repente digo, pois, mas eu sou portuguesa, não sou espanhola, porque a maior parte das pessoas às vezes pensa que eu sou espanhola. E percebem que há realmente um universo emergente de música nova portuguesa, e portanto isso é muito importante cada vez mais que os artistas consigam furar, não é? Porque até nessa perspectiva eu acho que seria bom para a economia portuguesa, enfim, crescer e ter outro valor cultural também, não é? Eu recordo aqui com piada, embora não possa dizer quem foi, mas lembro-me de alguém famoso dos Estados Unidos jogar que Portugal era uma província de Espanha, mas... E quando lhe perguntaram onde é que era a Espanha, também situou alguns em África, portanto não abona muito a favor deles. Mas como é explicar de vez em quando que nós, aqui há uns séculos atrás, houve um filho que andou a lambada à mãe para que isto fosse Portugal, portanto... Sim, é verdade. Portanto, é difícil para os outros entenderem. I'm the captain of my soul, I'm the captain of my soul, I ain't got no mercy for my bones, I will sail my ocean all alone, it's true. I saw sirens, I saw ghosts, children in my boat. I fight for glory, not for hope. And I need to let out the words from my throat. So you shout it. I'm the captain of my soul. the captain of my soul. I ain't got no mercy for my bones. I will sail my ocean all alone. It's true. Sempre a fase dos desafios. E então vamos aí. São três. Primeiro é este. Imagine que vem aqui ao Oliveira Hospital. Não sei se conhece a cidade. Eu só tenho a oportunidade de já descobrir. Sim, já passei, mas não conheço assim a fundo. Tá, mas imagine que vem aqui fazer um concerto. E sim, que lhe dizem que pode ter consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que traria hoje em dia? É difícil. Há muitos projetos muito interessantes hoje em dia em Portugal. Tem essa vantagem porque, efetivamente, hoje o problema é escolher entre a diversidade, não é? É. É verdade, é verdade. Não sei, eu acho que levaria, por exemplo, o Sean Riley. Hold on, best you can. There were nights to spend with the shadows and the forest swirling and swirling in the rain. There were entire weeks spanning ahead for many thought of insane. There were many days in a hole in the ground, dark and damp, not a soul around. Still somehow we found it within to keep hanging on. Bastante entrevista aqui no Bonobo também. Pois. Não sei, eu gosto muito, é muito difícil escolher, sei lá, gosto muito dos Dead Combo, gosto da Márcia, gosto obviamente do Paulo, do David, enfim, há assim agora, hoje em dia, o Noise Of, B Fachada, sei lá, há uma data de pessoas, não sei. Correu uma panóplia muito grande. Nós já esteve há dias por via de You Can't Win Charlie Brown, esteve aqui com a Barbara também. Portanto, enfim, correu uma panóplia muito grande de editoras, de autores que se lançam sem editoras. Enfim. Sim. Ah. Pois é, como digo, dois é difícil. Deve fazer assim uma reunião maior. Ok, então vamos agora então fazer um desafio diferente. Imagino que vem aqui alguém da cena internacional e que, chegado a Portugal, diz que eu quero que faça a minha primeira parte é a Rita Red Shoes. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Ui, também não é fácil. É. Ui, há tantos projetos, tantos artistas que eu admiro. Bem, eu acho que os que eu mais admiro é mesmo... Não, eu não queria porque eu ia ficar tão nervosa que não iria ser muito bom. É uma pessoa enfim, que lida dificilmente com as ansiedades, já estou a ver. Pois qualquer um, qualquer psicólogo, ninguém lida bem com as ansiedades. Mas, não sei, eu gostaria, por exemplo, muito de um dia, ainda por cima porque tive a oportunidade de ver um concerto dele há um ano atrás, que foi cá, que eu até achei que nunca na vida iria ver, que é um senhor que eu gosto muito e que eu acho que seria capaz de ficar minimamente concentrada e fazer a primeira parte, que é o senhor Chris Isaak, um americano incrível, que teve, enfim, canções incríveis também, que tem uma voz de... É do Wicked Game, não é? Exatamente, tem uma voz absolutamente fora do comum, e eu acho que pronto, agora assim de repente, se calhar gostava de fazer a primeira parte dele. Ligarmos. Ora, sim, sim. Vamos ao último desafio. E agora, o que parece, este é o mais difícil. Nunca se sabe, no seu caso. Imagino que vai haver um distributo a uma banda, a um autor, e que querem que a Rita participe desse tributo, e já agora com um tema. Que tema seria esse? E já agora, que a autora gostaria muito de participar no tributo? Bem, eu acho que o tributo que eu mais me orgulharia provavelmente seria um tributo à PJ Harvey. Uhum. Exatamente. E fui ver lá há pouco tempo na Aula Magna também. É provavelmente a das artistas mais importantes para mim, enfim, com quem eu aprendi muita coisa e passei horas e horas e horas a ouvir a música dela. E eu acho que fazendo um tributo à PJ Harvey, talvez gostasse de fazer uma versão do Come On Billy, que é de um disco, que é o terceiro disco dela, e que eu acho que é uma canção com uma letra muito particular e de um ritmo muito particular, portanto provavelmente seria essa canção que eu gostaria de incluir, tendo essa possibilidade, seria essa. Vamos agora falar da componente ao vivo. O que é um concerto de Lights and Darks, da Rita Red Shoes? E isto estamos a falar de um concerto, onde não é uma amostra, como, enfim, vamos fazer esta semana aqui na FNAC, etc., e andar a correr as FNACs do país. Concerto, o que é que as pessoas podem contar consigo quando está ali à frente deles para atuar? Qualquer concerto é diferente do outro, isso é certo, portanto não há exatamente um menu que eu possa dizer, acontece isto e depois acontece isto. Pois, mas, não há uma guideline, portanto. Exato, apenas, não. Nem as músicas que toca são sempre as mesmas, provavelmente. Vai ter mais ou menos. Acontece às vezes trocar coisas e apetecer-me cantar uma versão de alguém, ou sim, isso acontece. Mas sobretudo aquilo que eu procurei com esta alteração de estúdio ao vivo, com este disco, foi transpor fielmente as canções para ao vivo, mas com a abertura suficiente minha e dos músicos para as irem transformando, não é? Irem dando uma vida nova, irem crescendo, às vezes podem também não crescer e ficar até um bocadinho mais intimistas, mas basicamente é isso. E há uma energia muito mais viva do que, por exemplo, em relação à tour do Golden Era. Estas canções são mais permeáveis a que se consiga improvisar, a que se consiga alterar arranjos, e é um concerto humorado, e é um concerto onde se passa por uma data de paisagens diferentes, sonoras e estados de espírito diferentes. E claro, quer dizer, aquilo que eu mais procuro sempre num concerto é dar o máximo de mim e tentar o máximo que as músicas vivam de uma forma única naquele momento e partilhar isso com as pessoas e que isso chegue às pessoas e que também receba do lado de lá essa troca de energia, não é? Essa disponibilidade das pessoas de ouvirem a música e se entregarem, porque acho que isso acaba por ser importante, pelo menos quando vou ver um concerto de alguém, tento sempre ir com o máximo de disponibilidade para, enfim, para entrar nas canções e para deixar que elas entrem também em mim e portanto eu acho que os meus concertos vivem basicamente disso. Eu acho que é essa troca e o Lights and Darks permite muito essas oscilações também de humor e de ambiente, portanto acaba por ser um concerto, daquilo que as pessoas me têm dito, diversificado, não é? Com uma data de momentos diferentes. Survive with a strange chin. I'm gonna walk this line for you, and I'll search another dream on days I cruise. So tell me if I don't want to see the truth. It's funny, 'cause you're the clue. So wake me if I'm singing. I need to stop the pain that's ringing in my ears. Oh, many fears. Want to change the story of your life or mine? Ooh, ooh, ooh. Marching, I had to grow up really fast. As you said, I had to organize my past. But honey, this mastery. Ser reeditado, e esperamos que esta conversa sirva de proletar na sua interesse sem ir procurá-lo, porque aí está um disco que não é igual tê-lo em MP3 no seu iPod ou tê-lo naturalmente no formato físico. E, uhum. E há aqui uma componente do trabalho que emoldura este disco, que é extremamente interessante, e uma vez mais dar os parabéns. E eu dizia era isto. O álbum, como disse há pouco, teve 6 meses de maturação e foi editado há 1 ano atrás. E depois teve este período todo de 1 ano e que agora é reeditado. Chegou àquela fase de olhar para o disco e assim, se fosse agora, teria feito ali qualquer coisa diferente? Eu acho que isso acontece sempre e irá acontecer em todos os discos. Sei lá, há canções que eu hoje já tendo tocado, aliás, uma data de vezes, penso bem, se eu a gravasse agora, ela iria ser muito mais dinâmica, teria muito mais oscilações dinâmicas e de tempo, seria se calhar mais desorganizada, isso numa boa perspectiva. Uma pessoa quando chega a estúdio com as canções, nunca as tocou exatamente ao vivo, não é? Portanto, repito-as em casa, mas não tenho aquela vontade. Não tenho feedback do público também, não é? Exato, há uma maturação, uma vida dessas canções que ainda não as têm quando vão para o estúdio. E portanto há sempre aquela sensação de bem, se eu gravasse agora. Mas em relação a este disco, e como disse ao início, seguiu tanto essas histórias, esses pormenores que me levaram a escrever as canções, que apesar de eu continuar a sentir que elas são completamente desmontáveis, aliás, eu que vou fazer aqui, que tenho feito nas FNACs e que vou fazer na FNAC de Coimbra, acaba por ser um pouco isso, que é quase trocar o tempo da canção e tudo, portanto despila quase ao máximo, continuo a sentir que aquele registro das canções era a minha visão daquela altura, e que para mim é certa, mas que essas canções são tão permeáveis a serem mudadas e alteradas, que para mim só me dá uma boa sensação de que realmente elas me fazem sentido e vieram realmente de dentro e podem crescer comigo e podem, e isso é a melhor sensação que eu acho que se pode ter em relação àquilo que se fez, porque sei lá, quando se sente que uma música não funciona a não ser que tenha a orquestra e eu não sei o quê, eu não sei o que mais, é uma coisa muito estanque e muito fechada. E portanto eu não tenho nada dessa sensação em relação a estas canções deste disco, e isso para mim é a melhor sensação que eu tenho. Se mudaria alguma coisa, muito provavelmente sim, mas não estou, não tenho a sensação de bem, fazia tudo diferente, isso não tenho. O disco está datado, ou seja, quando se compra sabe se estamos a comprar Rita Red Surge no ano 2010-2011, mas quem vai ouvir ao vivo tem várias componentes que vai adicionando e retirando, como já disse também aqui há pouco. Build up in your mind. Can you remember what you said? 'Cause I have those words inside my head. No, I can hear my song. If this is the road you want to take, there's some kind of things that you must break with. And no, it's not. Está aí para venda e já teve um período de venda e aceita a sua primeira versão. Cria expectativas nisso ou é uma preocupação que lhe passa um bocadinho à margem? A questão das vendas dos discos. Uhum. É Quer dizer, eu tento, claro que como hoje em dia profissional de música, não é? É isto que eu faço, é disto que eu ganho, enfim, o dinheiro para viver, é óbvio que eu não consigo passar totalmente ao lado disso, não é? E mais do que até pensar isoladamente em relação a mim, é uma preocupação que eu tenho em relação à cultura. Porque, a verdade, isso é assustador, o mercado de venda de discos em Portugal baixou nos últimos anos para 70%, que é uma brutalidade. Portanto, e uma pessoa vai ver a tabela do número do disco que mais vendeu durante uma semana e estamos a falar de 500 discos, que é pouquíssimo, não é? E isso é muito assustador, claro que sim, e claro que qualquer artista quase que pensa, bem, se calhar não vale a pena estar a gravar um disco, se calhar não vale a pena estar a editar um disco no sentido comum, não é? De ir para as lojas e de fazer uma capa e de gastar dinheiro nisto tudo, porque realmente depois o retorno quase que não paga o investimento, não é? Agora, acho que uma pessoa também não pode partir para exatamente só para esta solução do ok, então vou passar só a lançar discos via internet. Eu, por exemplo, como compradora, gosto muito e preciso de ter o objeto. Eu não tenho, aliás, assumo que não tenho nenhum disco que tenha comprado em MP3 na internet. Eu compro sempre o disco. E, portanto, porque eu gosto de ter o disco, gosto de ter o objeto, a capa, gosto de ver como é que são as fotografias lá dentro, o que é que vem escrito, o que é que o artista achou que faria sentido escrever. Pronto, para mim isso tudo faz parte daquele trabalho. Hoje em dia eu acho que se calhar as pessoas não sentem tanto essa necessidade, isso terá a ver com também, sei lá, uma mudança na sociedade, não é? De que é tudo mais rápido, não há tempo para nada, não, e portanto mais vale consumir uma coisa no momento, não é? Chegar à internet, descarregar as músicas e pronto. Agora, claro que isso levanta um problema para aquilo que tem sido estes anos, não é? Da vida discográfica, das editoras, etc. É difícil arranjar uma solução para isto. E obviamente quando eu faço uma reedição deste disco, penso, bem, mas as pessoas já compraram o primeiro disco, por que razão, ainda por cima numa altura de crise, é que vão comprar uma reedição? É óbvio que aquilo que eu ponho na reedição, tento pôr aquilo que realmente as pessoas não podem também retirar só da internet. Mas também são pessoas que têm que estar disponíveis e interessadas naquilo que eu faço realmente, não é? Porque é uma coisa, é um processo interno que eu estou ali a partilhar, além das versões das músicas. Eu tenho sempre a esperança de que esse tipo de coisas sejam importantes para as pessoas que acompanham o trabalho meu e de outros artistas. Eu tento ver sempre isso dessa perspectiva, porque senão é muito frustrante, não é? Uma pessoa, enfim, vive disto e trabalha. Eu fiquei super entusiasmada, todo este processo de fazer esta reedição para mim não é a ideia do vou vender não sei quantas reedições ou agora é que o disco vai vender. Não é isso, não é? É tudo que está por trás, é tudo que me leva... Exatamente, é tudo que me leva a querer partilhar com as pessoas e que depois sai naquele formato. Agora, é sempre complicado e hoje em dia é obviamente complicado, portanto eu tenho a esperança de que as pessoas se interessem e levem realmente um objeto que é diferente do outro, não é? Apesar de ter as mesmas canções e tem outras também, mas quer dizer, também não tenho hoje em dia uma esperança brutal que isto se torne, enfim, que a realidade se altera, assim, de um dia para o outro, porque acho que não. Acho que isto vai demorar algum tempo a encontrar-se umas novas soluções para a questão da venda dos discos e, enfim, também uma questão de mentalidade das pessoas, não é? Eu acho que são várias componentes à volta desta problemática. Como diria alguém, a ver vamos. Exato. I'm on the road to happiness. You happy for me? I know this path is like a test for my love. I can see, so I open the door, 'cause it's time to know what is it for. And ever be mine. Muito obrigado pela disponibilidade, uma vez mais, Rita. Obrigada, eu. E claro, vamos nos ver mais vezes, porque também supomos que neste período que veio de um ano, também já algumas coisas estarão na gaveta, à espera de um terceiro álbum. Sim, para já ainda muito ténue, mas obviamente vou continuar a trabalhar e a fazer discos, espero. Está marcado o encontro, só falta meter a data. Okay. Obrigada. This is my ocean, waves of emotion that I can bear without you. They won't fall.